chegar. O que há de bom vou me entregar. Só vejo a hora de você chegar pra todo meu amor poder mostrar. Mas quando eu de perto te olhar, não sei se vou poder falar. Estou guardando o que há de bom em mim para lhe dar quando você chegar. Estou guardando o que há de bom. Assim, meu corpo é o teu mundo. E um beijo, um segundo, és parte de mim. Para onde olhares, eu corro. Se me faltares, eu morro. Quando vieres, distante, solto as amarras e tocam guitarras por ti, como Dante. Agarra-me esta noite, sente o tempo que eu perdi. Agarra-me esta noite, que amanhã não estou aqui. Agarra-me esta noite, sente o tempo que eu perdi. Agarra-me esta noite, que amanhã não estou aqui. Amigos ouvintes, estamos praticamente na reta final do nosso programa de hoje, Os Melhores da Rádio, referente ao dia 8 de fevereiro, terça-feira do ano de 2011. Agora vamos passar ao momento da nossa receita, que é hoje leite creme com chocolate. Amigo ouvinte, é uma receita maravilhosa. Então, os ingredientes são os seguintes: 1 litro de leite, 2 paus de canela, 2 cascas de limão, 10 colheres de açúcar, 2 colheres e meia de farinha maisena e 150 gramas de chocolate em pó. Amigo ouvinte, pega num tacho, num recipiente, coloca o litro de leite, os 2 paus de canela, as 2 cascas de limão, as 10 colheres de açúcar, as 2 colheres e meia de farinha e 150 gramas de chocolate em pó. Amigo ouvinte, mexe tudo muito bem mexido, leva ao fogão, mexe tudo para o mesmo lado até começar a ferver. Começando a ferver e ficando aquilo grosso, retira fora do fogão, coloca-lhe 2 gemas de ovos, mexe bem mexido e, amigo ouvinte, serve aquilo para taças. E depois de estar frio, coloca-lhe por cima canela em pó. Amigo ouvinte, digo-lhe que é uma receita maravilhosa. É bastante simples, mas muito, muito bom. Assim, com esta nossa receita de hoje, chegamos ao final do nosso programa. Prometemos regressar amanhã, quarta-feira, para mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio, que lhe faz companhia terças e quartas-feiras, no horário das 19h às 19h30, aqui na sua antena web. Então, amigo ouvinte, até lá e uma ótima tarde para si.